domínio absoluto. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Deus nunca deixou de ser o verdadeiro possuidor e governante da terra, e o Todo-Poderoso, o supremo dominador deste mundo. As forças do mal dominam o sistema inferior do pecado e do mundo passageiro que reina sobre os corações dos incrédulos, mas o verdadeiro poder sempre esteve, e sempre estará nas mãos do Senhor. Este mundo é um mundo caído, para o qual porém existiu providência de redenção e salvação para todos os que creem. Deus nunca perdeu, e nunca perderá o controle absoluto de todas as coisas, o qual em justiça nos enviou seu Filho unigênito para nos salvar dos nossos pecados. E mesmo em meio ao caos, morte e destruição que assolam o tempo presente, Ele está conduzindo o curso da história, no plano universal e individual, em direção à vitória final da paz e da vinda visível do seu reino celestial de luz. Decretos da Fé. Blogspot.com